Jesse. Uraş. Yo. Se a gente não pensasse em ver só lado bom, as coisas evitaríamos cicatrizes. Se a nossa história foi escrita pela minha mão, se prepare pra ter vários finais felizes. Já que eu não vou viver eternamente, baby, só me deixa um motivo pra não te esquecer pra sempre. Entorpecentes hoje me deixam sóbrio, distraindo minha mente louca por esse mundo de ódio. Mais uma dose, ela fode minha mente. Um tempo atrás, não existe a gente. O tempo vai dizer tudo e não mente. Rebola, mas ninguém vive pra sempre. Seus olhos brilham como a lua, uma mulher de fase. Na madrugada ela brilha, de longe se destaca. Meu dia fica mais vazio quando você passa. Quando eu tô por cima dela eu me sinto um astronauta. Mais uma noite é tudo pra gente. Um tempo atrás era tudo pra sempre. Cicatrizes, elas somem com o tempo. Esqueço e vou fazer virar meu som pra viver do meu som. Um avião vendo céu azul, novos vários. Milhão com a maçã e o carro se pelado. Quero som, novas ondas, yeah. Se a gente não pensasse ver só lado bom, as coisas evitaríamos cicatrizes. Se a nossa história foi escrita pela minha mão, se prepare pra ter vários finais felizes. Já que eu não vou viver eternamente, baby, só me deixa um motivo pra não te esquecer pra sempre. Entorpecentes hoje me deixam sóbrio, distraindo minha mente louca por esse mundo de ódio. We'll be right back.